Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão. Hoje, estreando um quadro novo com a nutricionista Denise Braga, Dicas de Nutrição, nosso quadro Papo Nutritivo. Esse período do verão, estaremos então falando sempre sobre dicas relativas aí a essa época do ano, esse período, dicas de nutrição para o verão. Também teremos o nosso Grandes Encontros, também com mais um grande encontro que você não pode perder. E lembrando também que estaremos, a partir desse mês, com uma novidade: todo o último programa do mês será produzido por você, ok? Você pode, você que gosta de música popular brasileira, você que acompanha a gente, poderá então mandar para o e-mail batepapomusical1@gmail.com seu repertório com 13 músicas e você ouvirá então no último programa de cada mês a sua programação aqui no nosso bate-papo musical. E o e-mail, então, batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir o nosso encontro de hoje ouvindo a voz bonita de Ângela Maria cantando Garotas do Rio, do Adelino Moreira. Tardes de estio, florindo a calçada, calçadas do rio, repletas estão de garotas do rio fazendo verão. Em qualquer estação, se passa a loirinha, jambete ou morena, é sonho passando sem ser de Ipanema. Se vem da Gamboa, se vem da Tijuca, o fio-fio ecoa, olha a moçada maluca vestindo tubinho, ó mamãe Dolores. Esses diabinhos são mesmo os amores. Olhando seus olhos, não há quem não pegue. Garotas do rio, meu rio, moleque. Garotas do rio que fazem tricô, que gostam de praia e praticam judô, que mascam chiclete, castigam que bom. Garotas do rio, de Santa Cruz ao Leblon. Vestindo tubinho, ó mamãe Dolores. Esses diabinhos são mesmo os amores. Olhando seus olhos, não há quem não pegue. Garotas do rio, meu rio, moleque. Garotas do rio que fazem tricô, que gostam de praia e praticam judô, que mascam chiclete, castigam que bom. Garotas do rio, de Santa Cruz ao Leblon. Thank you. Ouvimos com Ângela Maria, do Adelino Moreira, Garotas do Rio. Na voz bonita ainda da Ângela Maria, né? Do período que ela estava com a voz ainda muito legal, cantando bem ainda. Na sequência, vamos ouvir do Gonzaguinha a regravação com a Adriana Calcanhoto de Lindo Lago do Amor. Ouvimos com Adriana Calcanhoto, do Gonzaguinha, Lindo Lago do Amor. E lembrando que o e-mail para a sua participação é batepapomusical1@gmail.com, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais e também agora o pedido, a sua elaboração do repertório para o último programa do mês. Vamos agora, na sequência, ouvir com Geraldo Azevedo, Barcarola do São Francisco, de Carlos Fernando e Geraldo Azevedo. É a luz do sol que encandeia, sereia de além-mar, clara como clarão do dia. Marejo meu olhar, olho d'água, beira de rio, vento vai lá bailar. Barcarola do São Francisco, me leve para mar. É igreja Tobá era, quem sabe, esperança. Indo a outro lugar, barcarola do São Francisco peleja agora no mar, sem leme, mapa ou tesouro de prata ou luar. Eu em sono vejo a flor rasgando tardes, vou buscar em outro céu. Era, quem sabe, esperança. Indo a outro lugar, barcarola do São Francisco peleja agora no mar, sem leme, mapa ou tesouro de prata ou ouvimos de Carlos Fernando e Geraldo Azevedo, com Geraldo Azevedo, Barcarola do São Francisco, e essa música também que recebeu diversas outras gravações, todas muito, muito bonitas, assim, gosto muito dessa música, e todas as gravações que eu conheço, todas as regravações, também muito bonitas. Vamos ouvir agora Matar a Saudade da Pimentinha, nossa Elis Regina, cantando do Milton Nascimento, do Fernando Brant, Ponta de Areia. Ao mar Ouvimos com Elis Regina, do Milton Nascimento, do Fernando Brandt, Ponta de Areia. Essa música ela faz uma referência de uma estrada de ferro que ligava exatamente Minas, que era produtora de minérios, e a estrada de ferro fazia esse transporte, né, desses minérios até o porto, que era na Bahia. Então ligava Minas ao mar. É, bonita essa letra, muito, muito legal, muito bonita. Vamos ouvir agora na sequência Carol Savoy, uma cantora pouco conhecida, mas muito legal, canta muito, tem um potencial muito grande também de voz, de interpretação. Ela vai cantar Amanhecendo, de Luiz Fernando Freire e Roberto Menescal. Thank you. de Luiz Fernando Freire e Roberto Menescal, ouvimos com Carol Saboia, Amanhecendo. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Angel. Grandes Encontros. O nosso Grandes Encontros de hoje vai trazer um encontro, talvez inusitado também, entre Isaura Garcia e Noite Ilustrada. A Isaura Garcia, que era uma cantora também que fez muito sucesso nos anos 50, 60, e ela era paulista, acho que havia um pouco aquele jeito do samba paulista, né? Aquela coisa, o jeito meio paulista de cantar, era muito legal assim. É, porque tinha Marlene aqui no Rio, tinha a Isaura que cantava com todo aquele sotaque meio paulista assim. E o Noite Ilustrada também, que canta muito, tem uma voz muito bonita. E eles vão cantar de Erivelton Martins, Nega Manhosa. Levanta, levanta, nega manhosa, deixa de ser preguiçosa. Sim, e vai procurar o que fazer. Mas o que que é isso? Isaura, deixa de fita, prepara minha marmita. Faço nada. Levanta, nega, vai te virar. Pois sim. Deixei embaixo do rádio uma nota de 50. Só isso, noite. Vai à feira, joga no bicho e vê se te aguenta. Economiza, olha o dia de amanhã. Mônica, sim. Eu preciso do troco, e domingo tem jogo no Maracanã. Sou São Paulino e sou um fã. Mas o que é isso? Me deixa largada, desassossegada, sem me acenar com uma solução. Calma, ei, calma, calma. Mas o que é isso assim, nego? Parece brincadeira. Só me dá bandeira, me deixa na vida por fora do tom. Essa não. E eu me desafino, aí me descontrolo. Não sei dar de ombros, nem fingir me desligada, é um defeito meu. Já sei. E nessa curtição, não há lenço que chegue pro meu desabafo. Veja que desplante essa do sujeito me deixar à toa. Mas o que é isso, noite? Ei. Que tremendo barato, nego. Me dá uma dessa numa hora dessa, onde já se viu, só se vê isso no Brasil. Mulher, eu ando cismado. Por quê, mei? Que me enganei com você. Comigo, querido. Se algum passa dia isso. Não ficar mais a seu lado, vai ficar não assim, precisa, né? Perguntar por quê. Mas eu ando cismado, mulher. Não, não cismado. Eu ando cismado. Me enganei com você. Sem razão, bebê. Se algum dia não ficar mais a seu lado, não precisa perguntar por quê. Se você não me queria, não devia me procurar. Não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar. Se você não me queria, não devia me procurar. Não devia. É impossível evitar esse amor. É muito mais. Você arruinou a minha vida. Ora vai por Deus. você vai se quiser. Pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar. Claro que não. Mas não vai dizer depois não. Que você não tem vestido. Pois sim. Que o jantar não dá pra dois. Você vai se quiser. Você vai se quiser. Pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar. Eu não vou não, nego. Mas não vai dizer depois. Sei. Que você não tem vestido. Que o jantar não dá pra dois. Me deixa em paz. E que o jantar não dá pra dois. Me deixa em paz. E que o jantar não dá pra dois. Já viu, né? Me deixa em paz. E o jantar não dá pra dois. Quero ver. Me deixa em paz. E o jantar não dá pra dois. Vai parar na feira, hein? Me deixa em paz. E o jantar não dá pra dois. Que negócio? O nosso Grandes Encontros hoje focalizou o encontro entre Isaura Garcia e Noite Ilustrada cantando Nega Manhosa, do Erivelto Martins. Lembrando que o e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais é o batepapomusical1@gmail.com e você poderá fazer um programa, produzir um programa inteiro com as músicas que você mais gosta e queira ouvir aqui com a gente, ok? Faça sua seleção de 13 músicas e mande pra gente pelo bate-papo musical 1@gmail.com. Também por esse mesmo e-mail você pode mandar suas sugestões para o nosso papo nutritivo com a nutricionista Denise Braga, né? Sobre alguma dúvida que você tenha relativa à nutrição, pode mandar e tirar sua dúvida aqui no nosso papo nutritivo. Na sequência vamos ouvir com Juca Chaves Nasal Sensual. A composição é dele, Juca Chaves. Nariz, ai meu nariz, como falam mal deste nasal que é tão normal. Ouço diariamente muita gente infeliz dizer que ele é maior do que a miséria do país e que ele é maior ainda que o Pelé. Dizem até que é maior que o busto da Lolô, maior ainda que o sorriso do Nonô. Nariz, ai meu nariz, vende-se esse apêndice ou então se dá de graça. Pedúnculo antiestético, grosseira massa, que nada tem de belo ou de poético, que é uma desgraça. O dito cujo naricão, ao qual só há uma solução, que é drástica, preciso urgentemente de uma plástica. Perdão, senhor, perdão, perdão pra tal naricão, que a sensação mais atual, porque se caísse um dia ao chão, que dramalhão causaria a hecatombe universal. Nariz, ai meu nariz, ria o mundo imundo, não faz mal, eu sou feliz. Não sabem o porquê desta felicidade, a minha personalidade está neste nariz, que além de lindo é um romântico sensual. Pois toda vez que beija a namorada idolatrada, quem chega na vanguarda é o meu nasal. E ponto final. Ouvimos Nasal Sensual, do Juca Chaves, com o Juca Chaves. Na sequência, vamos ouvir Moacir Franco. Moacir Franco, que eu gosto muito da fase anos 60, 70 do Moacir Franco. E fase que ele também se aventurou como humorista, Aliás, essa fase de humorista também ultrapassou os anos 70. Mas eu prefiro ele como cantor. Vamos ouvir então com ele Memórias de uma Velha Canção. A composição é dele, Moacir Franco. Que me adianta esperar nascer o sol se há dentro de mim um vento frio? Canto em meu violão a dor antiga de uma velha canção nunca esquecida. É a mesma que um dia nos uniu pelas praias distantes do teu velho país. Hoje o outono, ao deixar cair as folhas, me lembra que na vida só uma vez se é feliz. Por que não esqueço essa canção? Será porque tanto te amei? Te vejo sob a luz da vela, embaçada na janela, pelo pranto que chorei. Por que não esqueço essa canção? Se o rio que vai não volta mais, e esta saudade já doente, dançando em minha mente, repete: nunca mais. Lá. Que me assusta, às vezes é pior seguir vivendo. Nem a dor, nem teu Deus, nem o castigo, só sinto nesta noite não estar contigo. Mas a chama se apaga com o vento, e o vulto se perde no céu cinzento. Entre as sombras eu fico a te esperar, mas a canção me diz que tu não voltarás. Por que não esqueço essa canção? Será porque tanto te amei? Te vejo sob a luz da vela, embaçada na janela, pelo pranto que chorei. Por que não esqueço essa canção? Se o rio que vai não volta mais, e essa saudade já doente, dançando em minha mente, repete: nunca mais. Lá. Ouvimos como Moacir Franco, dele, Memórias de uma Velha Canção. Na sequência vamos ouvir com Leni Andrade, é outra cantora que eu gosto muito da bossa da Leni Andrade, da afinação, Sabe, é uma bossa muito gostosa que a Lenny tem. Que eu digo sempre isso, não deixa de desejar a nenhuma cantora americana, aquelas cantoras de jazz famosas americanas. A Lenny canta muito. Ela vai cantar então de Pingarrilho e Marcos Vasconcelos, Samba de Rei. Samba João, samba em oração, samba mundo cão, samba leão, de opinião, participação, desafinação. Não encontrei um samba na lei, não. Canto por fim, samba liguim, samba coração, é declaração. Samba de sol, samba de visão, samba você. Garrido e Marcos Vasconcelos, Samba de Rei. Quero acordar bem cedinho, fazer o lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo com Denise Braga. Eu sou Denise Braga, nutricionista, e a partir de hoje estaremos aqui semanalmente nesse Papo Nutritivo, trazendo dicas de saúde, de nutrição. Espero que participem com perguntas, comentários, sugestões de temas que gostariam de ouvir por aqui. E hoje, para começar o nosso papo, vamos falar sobre um assunto primordial nessa época do ano, no verão, que é a boa hidratação. Sol. Nosso corpo constitui 70% de água, e a função dessa água no nosso corpo é de lubrificação, hidratação, eliminação de toxinas, transporte de nutrientes, entre outras finalidades. Podemos observar alguns sinais que indicam desidratação no nosso corpo, tais como o cabelo sem vida. Sentir sede, né, que a sede é um sinal de desidratação, a gente não tem que sentir sede. O surgimento de espinhas, de cravos, porque a pele vai estar mais impura. A baixa produção de saliva, o intestino preso, com fezes ressecadas. Cor e cheiro da urina também são indicativos, ou seja, quando a urina está mais escura e com cheiro mais forte, significa que a ingestão de água está insuficiente. Aproveitando que estamos falando de líquido, de boa alimentação, Vamos falar então um pouquinho da água de coco. Água de beber, beberá, e nem água de coco, cheiro de querer. Riquíssima em magnésio, em cálcio e potássio, nutrientes essenciais para a manutenção de uma boa saúde e também muito consumido no verão, né? Esse cálcio, esse potássio e esse magnésio são nutrientes perdidos através da transpiração. Então, no suor não perdemos só líquido, também perdemos nutrientes. E a água de coco é um bom repositor desses nutrientes perdidos. Além do líquido perdido através da urina, também podemos perder líquido no suor, na saliva, nas fezes. Isso pode chegar até meio litro. Então, e no verão, esse valor pode subir para 2 litros. Então, fica a minha dica, água de coco para hidratar, repouso nutrientes perdidos através do suor excessivo, pobre em gorduras e baixo valor calórico. E essa foi minha dica de hoje. Semana que vem eu volto com mais um Papo Nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Esse foi o nosso Papo Nutritivo com a nutricionista Denise Braga. E você pode tirar suas dúvidas relativas à nutrição pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. Vamos, na sequência, ouvir com Guilherme Arantes, do Guilherme Arantes, Pedacinho. Juntando os pedacinhos do amor que se acabou, nada vai colar, nada vai trazer de volta a beleza cristalina do começo, e os remendos pegam mal, logo vão quebrar. Afinal, a gente sofre de teimoso quando esquece do prazer. Adeus também foi feito pra se dizer bye bye, so long, farewell. Adeus também foi feito pra se dizer bye bye, so long, farewell. Também foi feito pra se dizer bye bye, so long, farewell. Adeus também foi feito pra se dizer. Pra que tornar as coisas tão sombrias na hora de partir? Por que não se abrir? Se o que vale é o sentimento e não palavras, quase sempre traiçoeiras, e é bobeira se enganar, melhor nem tentar. Afinal, a gente sofre de teimoso quando esquece do prazer. Adeus também foi feito pra se dizer bye bye, so long, farewell. Adeus também foi feito pra se dizer bye bye, so long, farewell. Adeus também foi feito pra se dizer bye bye, so long, farewell. Adeus também foi feito pra se dizer. Adeus também foi feito pra se dizer bye bye, so long, farewell. Adeus também foi feito pra se dizer bye bye, so long, farewell. Adeus também foi feito pra se ouvimos com Guilherme Arantes, do Guilherme Arantes, Pedacinhos. de Nonato Buzar e Chico Anísio, vamos ouvir com a Claudete Soares, voz gostosa, né? Muito bonita da Claudete Soares, Canção de Chorar. Perdido no meu canto, ah, eu queria tanto pra cada desencanto, chorar. Não sei se é tempo de aprender. Ouvimos com Claudete Soares, Canção de Chorar, do Nonato Buzar e do Chico Anísio. Engraçado quando a gente fala em Chico Anísio, né? Sempre nos vem à mente humor, coisa assim, mas o Chico também compunha muito bem músicas, mais canções, né? mais românticas, mais sofridas. Na sequência vamos ouvir com Francis Raime, do Francis Raime, Maria. Parecia a imagem tua, toda nua, toda nua. Ai, Maria, coisa pura, coisa impura,

ouvimos com o Lúcio Alves, aliás, a voz bonita do Lúcio Alves, né? Eu gosto muito do Lúcio Alves, a voz nasalada do Lúcio, mas muito bonita, muito bonita a interpretação do Lúcio também. Garota de Ipanema, do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes. Agora, na reta final do nosso encontro de hoje, chegando já no finalzinho desse nosso bate-papo musical, vamos ouvir com Johnny Alf, um dos grandes nomes também da Bossa Nova, O Que É Amar. A composição é dele, Johnny Alf. É só olhar, depois sorrir, depois gostar. Você olhou, você sorriu, me fez gostar. Quis controlar meu coração, mas foi demais a emoção. De sua boca ouvi dizer: quero você. Quis responder, quis lhe abraçar, tudo falhou. Porém você me segurou e me beijou. Agora eu posso argumentar, se perguntarem o que é amar. É só olhar, depois sorrir, depois gostar. Responder, quis lhe abraçar, tudo falhou. Porém você me segurou e me beijou. Agora eu posso argumentar, se perguntarem o que é amar. É só olhar, depois sorrir, depois gostar. É só olhar, depois sorrir, depois gostar. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical, e eu quero agradecer a sua presença, a sua companhia até agora. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical. Quero convidá-los a divulgar nosso programa, nossa emissora. Também quero convidá-los a participar pelo batepapomusical1@gmail.com com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, suas dúvidas no nosso quadro Papo Nutritivo, também o seu repertório para o nosso programa de fim de mês. É programa esse que será feito por você, com o seu repertório, com a seleção de músicas que você mandar para a gente. batepapomusical1@gmail.com. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Pai!